adiante. Essa é a cura que ninguém procura e vai te conquistar. Essa nova dança vai te seduzir, a gente se balança. Olha essa galera, vive radiante. Olha essa loucura, vírus contagiante. Essa é a cura que ninguém procura e vai te conquistar. Vai soltando o corpo e vai se acostumando. Deixa se levar por essa nova dança.